se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço força pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que meu querer. Pai, venha dar minha força precisa pra que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Vem ao meu lado sempre estar, pra que no céu possa chegar. Oh, sem a minha cruz deixar.